chego atrasado, é cortado o dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei. É o INPS, é o IGTS, IRSS, o Seguro PIS. Com 30 de trabalho estou aposentado, e com mais de 70 eu penso em ser feliz. 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. Me alucina este amor que é proibido, mas eu estou convencido que jamais esquecerei de ti. Triste a sina de quem ama assim, porque sei que também gostas de mim. Vida ruim, porque procuro esconder meus sentimentos. Durmo, sonho, amanheço e acordo só pensando em ti. Nosso amor está na luz que ilumina os olhos meus, e dentro dos olhos é luz. Nosso amor está na luz que ilumina os olhos meus, e dentro dos olhos teus. Qual obsessão ou qual assombro paixão. Verdadeiro afeto me fascina, uma corrente de amor que domina. Pensando em ti, nosso amor está na luz que ilumina os olhos meus, e dentro dos olhos teus. Qual obsessão, qual a sombra que acompanha o meu corpo, sempre envolto de paixão. Verdadeiro afeto me fascina, uma corrente de amor que domina. Verdadeiro afeto me fascina, uma corrente de amor que domina. Zezé Mota, Missão, Muqueca Tiri, aqui na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 FM, radiocampeche.com.br, para quem preferir usar uma rede proprietária. Levando como a internet. Vida eu vou, cantando paz e amor, não quero mais calar. Enquanto eu viver, eu sonho em acordar, em cada amanhecer, ver sempre o sol brilhar. Que lindo, e sou feliz assim. sentindo a emoção, soltando a voz com alegria e prazer. Meu Deus, como valeu ganhar essa missão? Um dom tão lindo assim aguenta coração. Pelos palcos da vida vou, fazendo o povo vibrar, coisa de bamba. Vou, vendo o povo aplaudir, o show continuar, cantar meu samba. Vou, pelos palcos da vida vou, fazendo o povo vibrar, coisa de bamba. Cantar meu samba. Levando a vida eu vou, cantando paz e amor. Quero mais cala enquanto eu viver. Eu sonho em acordar em cada amanhecer, ver sempre o sol brilhar. Que lindo! E sou feliz assim, sentindo a emoção, soltando a voz com alegria e prazer. Meu Deus, como valeu ganhar essa missão, um dom tão lindo assim aguenta coração. Vou, pelos palcos da vida vou, fazendo o povo vibrar, coisa de bamba, de bamba. Vou, vendo o povo aplaudir, o show continuar, cantar meu samba. Eu vou chamar duas figurinhas que me dá muito prazer estar com eles. São dois meninos diretamente de Cordeiro. Ele chama-se Everson e o outro Aquiles. São a nossa futura dupla. Eu sou o Zé da Velha e esse é o Silvério Pontes. E esses dois são Zé da Nova, trombone, e Silvério Pinguelinha, trompete. Por favor. Foi o primeiro quarto do Muqueca especial de hoje. Hoje o Muqueca é no 2x4. Na primeira parte ouvimos Cartola, Alvorada, versão ao vivo, Wilson das Neves, Partido do Tempo, Zé Cat, também ao vivo, Diz que Fui Por Aí, Eduardo Gudim, PC Pinheiro, Notícias de um Brasil, com a música Olhos Sentimentais. Jaque Falquete, Retrato Brasileiro. E a querida amiga Verônica Ferriani, que faz parte do Muqueca desde o primeiro programa. Com Que Roupa, de Noel Rosa. Alcione, Eu Sou a Marrom, citando Moreira da Silva, que entre tantos ficou de fora dessas duas horas, é incrível, tanta gente. Martinália Cabide, aí caiu um pouco no samba de break, brincamos um pouco com isso. Federal Gentil, Identidade, uma música que ficou famosa na voz de João Nogueira, que também ficou de fora. Ana Paula da Silva, de Joinville, Me Alucina. E fechamos o lado A com Zezé Mota, Missão. No fundo estamos ouvindo Zé da Velha e Silvério Pontes, com Everson e Aquiles, O Bom Filho a Casa Torna. Falando nisso, falando em Bom Filho a Casa Torna, Muqueca de Sirinha é um programa que existe desde 2006, faturou o melhor podcast de 2007 pela PCA, faturou o prêmio Aldir Blanc do Estado de Santa Catarina 2020, e boa parte da história do programa foi feita a partir do samba e seus antecessores: Choro, Maxixe, Jongo, Cateretê, Pernada, Mundu, enfim. Então hoje, Dia Nacional do Samba, Muqueca está voltando às origens, está voltando à casa. E vão abrir o segundo quarto deste programa de duas horas com o meu grande amigo Léo Fé, partideiro lá de Curitiba, que ganhou o segundo. Aqueles que ninguém mais canta, Gogó de Ouro e Léo Fé. Segundo concurso do Museu do Samba. O primeiro foi conquistado por uma manezinha, Jandira de Souza, aqui do continente. Vamos lá, valeu Léo, valeu Gogó. Daqueles que ninguém mais canta, vamos pensar um partido. Daqueles que ninguém mais canta, eu falei. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos pensar um partido. O alto é marcado por um refrão e o verso de improviso, valeu? Daqueles da Clementina e da Juvelina, grandes versadoras. Daqueles do velho Aniceto, do Almig Neto, João da Pecadora. Oh, compadre, aqueles bonitos da Estação Primeira. Olha, temos que saudar e sempre louvar a querida Mangueira. Vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta, eu falei. Daqueles que ninguém mais canta, olha aí. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles lá do cacique, você não duvide do que estou falando. Renatinho, Dene de Lima, Marquinhos China e o velho baiano. Daqueles lá do império, e é um caso sério, só tem partideiro. Olha, molequinho, tio L também, o mestre fuleiro. Vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta, eu falei. Daqueles que ninguém mais canta, olha aí. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido. Daqueles que ninguém mais canta. Orgulho de ser um sambista lá de Curitiba, direto do sul. Salve a Vila Capanema, salve o Boqueirão, Tatucara e Cajuru. Salve Maeda Cuica, que foi lá na vila o meu professor. Picolé e um Mé celeste e chocolate. Deixaram saudade, pois Deus já levou. E vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. O meu nome é Leonardo, já que sou de Lima e sou um partideiro, conhecido como Léo Fé, por ser um ogã alabé de terreiro. Olha, meu compadre, que felicidade estar entre os finalistas, de grandes parceiros maneiros, grandes partideiros e grandes sambistas. Eu falei, vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido pra acabar daqueles que ninguém mais canta. Olha, eu vim de Curitiba pra chegar até aqui. Eu canto pra me alegrar, não canto pra me exibir. Feliz por constar nessa lista de grandes sambistas nesse festival. Eu já me sinto honrado, seja qual for o resultado final. E vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta, daqueles, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Agora mudando de assunto, se mal me pergunto, me dê atenção. Pra cantar batido alto, de onde vem a inspiração? Olha, compadre Yoshina, eu digo que a rima vem da inspiração. Como dizia Noel, o samba vem do coração. Vou buscar o meu pandeiro, batideiro da sina garganta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, aqueles que ninguém mais canta. Quem é partideiro pode chegar. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Daqueles, daqueles que ninguém mais canta. Vou subir. Daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Eu não sou advogado, mas estou advogando pra cantar partido alto, cada dia melhorando. Olha, compadre China, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu ainda sou menino, vim aqui pra aprender. Ei, vou buscar o meu pandeiro, batideiro afina a garganta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Ou daqueles, daqueles que ninguém mais canta. Falei, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Serginho Procopio, o Mapa e o China, cantora Dorina, muito me encanta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta. Vai aí, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Quando você diz um verso, me encantou e me encanta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Daqueles que ninguém mais canta, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. E continua no verso, a plateia se levanta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta. Vamos versar um partido daqueles que ninguém mais canta. Salve a Mangueira, Nilcio, a Nogueira. salve o Museu do Samba. Vamos cantar o partido daqueles que ninguém mais canta. Olha aí, daqueles que ninguém mais canta. Eu falei, daqueles que ninguém mais canta. Vamos pensar o partido daqueles que ninguém mais canta. E é só. Olha, gente, muito obrigado, hein? Gente. Muito obrigado. Pô, sem palavra, hein? Aí fica fácil com essa seleção, né? Pra lá cavaquinho, quer escutar o violão? Faz de conta que vocês estão me prestando atenção. Partideiros reunidos, é pau por o sol, é pau por o sol, é pau por o sol. Partideiros reunidos, é pau por o sol, é pau por o sol, minha dona, é pau por o sol. Pra quem não é da matéria, do tempo da minha avó, Tereza de Minas, tia, tia da Icoló, partideiro. Deus eu ando com sapato furado. Tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira. Meu Deus, meu Deus, eu ando com sapato furado. Tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira e uma lata velha que me serve de cadeira. Minha camisa foi encontrada na praia. A gravata foi achada na ilha da Sapucaia. Meu terno branco parece casca de alho. Foi a deixa de um cadáver no acidente do trabalho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu ando com sapato furado. Tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira. Meu chapéu foi de um pobre submudo. As cortinas foi de um velho da revolta de Canudos. Quando eu saio a passeio, as almas ficam falando. Trabalhei tanto na vida, pro malandro tá gozando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu ando com sapato furado. Tenho a mania de andar em gravar. A minha cama é um pedaço de esteira e uma lata velha que me serve de cadeira. A refeição é que é interessante. Na tendinha do Tino, no pedir eu sou constante. Seu português, meu amigo sem orgulho, me sacode um caldo grosso carregado no entulho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus, eu ando com sapato furado. Tenho a mania de andar engravatado. A minha cama é um pedaço de esteira e uma lata velha. Arroba Muqueca Cine nas redes sociais. Eu sou Roberto Ribeiro, antes do Nivone. Tanta batalha, já meio de tanto sereno, no colo moreno, escondendo a navalha. Chegou-te Eulália, sondando o terreno. Veio no calcanha de além Paraíba, dançando uma chiva, gastando a sandália, enrolando o chá de a saia pra riba, separando briga de nego canalha. Lele, abre a rota, olalá. Viva tia Eulália! Eu quero ver. Ney Lopes. Foi na casa de tia Eulália que foi fundado o Império Serrano. Eu quero ver Eulália dançar. A voz clementina já bastante rouca é uma coisa louca, sim, a tia Eulália. Cigarro de palha no canto da boca, não dorme de toque, nunca se atrapalha. Ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolinho bolacho. Quando bola embaixo, tá com tudo em riba. Quando cai na chiva, casa vem abaixo. Beleza, abre a roda, lá lá. Paraíba, dançando uma chiva, arrastando a sandália, enrolando o xale, a saia pra riba, separando briga de nego canalha. Beleza, já bastante rouca. É uma coisa louca, sim, a tia Eulália. Cigarro de palha no canto da boca. Não dorme de touca, nunca se atrapalha. Ela é veterana da guerra da Itália, mas ainda estraçalha no bolinho bolacho. Quando o bolinho embaixo tá com tudo em riba, quando cai na chiba, a casa vem abaixo. Lele, abre a porta, olha lá. Eu quero ver. Todas as coroas pagodeiras do samba, como por exemplo Tia Neném, Tia Zezé do Salgueiro e tantas outras. A todas elas eu tomo minha bênção e mando meu beijo nesta chiba gostosa. Lele! Você está sintonizado na Rádio Comunitária Campestre, Moqueca de Siri, e agora é João da Baiana. Com Pixinguinha na flauta e Clementina no aqui quando no couro. O terreiro eu tenho o adié. Tanta gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro eu tenho o adié. Faz inveja pra gente que não tem mulher. Ih, já botar de preto velho. Alma festa de iaô. Tu já botar de preto velho. Alma festa de iaô. Oi, tem nega de algum. E oxalá. E manjá, o cabalho só se cansado. Ora viva naná, namoro. O cabalho só se cansado. Ora viva naná, namoro. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá. A quem, meu pai? Jangô, no terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá, a quem, meu pai? Jangô, aqui quando o terreiro tem o adié. Dizem que não tem mulher. Aqui quando o terreiro tem o adié. Vai liberar essa gente que não tem mulher. Já cortar de preto velho, alma festa de aô. Já cortar de preto velho, alma. Foi ter nega de Ogum, de Oxalá, de Iemanjá. O camba de Oxalá tem cansado. Ora viva naná, namoro. O camba de Oxalá tem cansado. Ora viva naná, namoro. Iô, iô, iô, iô. No terreiro de preto velho, iaiá. Jangô, no terreiro de preto velho, iaiá. Vamos saravá, a quem, meu pai? Jangô. Este foi o lado B deste programa 2x4, 2 horas. Dia Nacional do Samba, Viva o Samba. Arroba Muqueca de Siri nas redes sociais para quem quiser trocar uma figurinha. Muqueca é com U e QU. E sábado a Carrapeta está ligada no, na comemoração de um ano do Latinos Cozinha Bar no Rio Tavares. Tem tudo lá no nosso Instagram, valeu? Um abraço, Marco, Valentina, que tá no Chile. Emiliano, grande Emiliano. Ruth, Sibeli, toda a staff lá. Toda quarta, Muqueca que tá na Carrapeta do Latinos Cozinha Bar. Ouvimos Silvério Pontes, Zé da Velha, Everson e Aquiles, O Bom Filho a Casa Torna, Léo Fé, parceria dele com Gogó de Ouro de Curitiba, ganhou o concurso de partido alto no Museu do Samba, Daqueles Que Ninguém Mais Canta. Aí um dos mestres do Partido Alto, Aniceto do Império, com É Fogo. E depois ele com Dona Ivone Lara, Quem É Teu Pai. Roberto Ribeiro, Cabide de Mulambo. Roberto Ribeiro também da Serrinha, como Wilson das Neves, como Dona Ivone Lara, como Aniceto do Império, como Tia Eulária, como Molequinho e como eu, Imperiano. Estive lá no Departamento Cultural em 2006-2007. Ney Lopes, Tia Eulália na Chiba, João da Baiana, Iaô, Clementina de Jesus, Poxá. Essas duas últimas de um disco chamado Gente da Antiga, também com Pixinguinha. Pixinguinha agora tá no SAG. A terceira parte vai continuar com Clementina, junto com Clara Nunes. Vamos embalar, galera. Tá na metade do programa de hoje ainda. Viva o samba! Um abraço pra galera do Rio Vermelho lá, do Smoke Brasa, do Batatão, Duca, Charcutaria. Foi uma delícia sábado passado. Menininha do Tanduá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Tanduá, embala aí, embala aí. Menininha do Tanduá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Tanduá, oi, dá-me a tua bênção. Menininha do Tanduá, livrai-me dos inimigos. Menininha do Tanduá, dai-me a sua proteção. Menininha do Tanduá, e guiai-me os meus passos, e por onde eu caminhar. Vira os olhos grandes em cima de mim, as ondas do mar. Embalaê, embalaê. Menininha do Tanduá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Tanduá, embala aí, embala aí. Menininha do Tanduá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Tanduá, oi, dá-me a sua bênção. Menininha do Tanduá, livra-me dos inimigos. Menininha do Tanduá, dá-me a sua proteção. Menininha do Tanduá, guiai os meus passos por onde eu caminhar. Vire os olhos grandes de cima de mim pras ondas do mar. Embala eu, embala eu. Menininha do Tanduá, embala pra lá, embala pra cá. Menininha do Tanduá, embala eu. Oda

João Bosco, agora eu sou diretoria. Viu, Aldir? Fora Bolsonaro genocida. Oba, chegou a nossa hora, vamos lá comemora. Manda aí um montão de copo, bicho, vem pra pecar. Loura sambando aqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta uma levada desse samba, puxado a cavaco e violão. Entrei pra escola da alegria, passei no vestibular. Toda chefia, princípio e um jeito de governar. Mandei uma filosofia, feliz é quem na diretoria apoia a charanga, a poesia, na base da só simpatia. Eu tô na foto da folia, eu tô vendendo simpatia e membro da diretoria. Agora eu sou mesmo um show. Drible. Comemora, manda aí um montão de copo, bicho, vem pra pegar. Loura sambando aqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta a levada desse samba, puxado a cavaco e violão. Como é que pode a danada tal a chuva de verão? Pinga gotículas de sol num traquejado coração. Disso pra nem minha vida, tem Drummond, João Cabral. Ama bola dividida, o Mário Canavial. Eu tô no bar, eu tô na roda, eu tô no samba, eu vou na bola e membro da diretoria. Agora eu sou mesmo um show. Agora junto com Chico Alves, Sonho Estranho. Presta atenção nesse Brasil que ele vai contar aí. Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006. Sambando aqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta a levada desse samba, puxado a cavaco e violão. Como é que pode a danada tal a chuva de verão? Pinga gotículas de sol num traquejado coração. Disso pra nem minha vida, tem Drummond, João Cabral. Ama bola dividida, o Mário Canavial. Eu tô na roda, eu tô no samba, eu vou na bola e membro da diretoria. Agora eu sou mesmo show. Drible, um, dois, três, acordei noutro país,

Goiás. Somos vizinhos do Espírito Santo. O mundo nos protege, mas o padroeiro é São Sebastião. Ó, minhas criancinhas, vamos à praia. Depois brincar no parque, comer chocolate e beber guaraná. Ou então ir à quinta tirar pipoca aos lacados. A minha caçulinha é tia do neto Raoni. E a Dandara netinha me deixa tão bobo ao vê-la sorrir. Pai Gerais, somos vizinhos do Espírito Santo. Amor nos protege, mas o padroeiro é São Sebastião. Ó, minhas criancinhas, vamos à praia. Depois brincar no parque, comer chocolate e beber guaraná. Ou então ir à quinta tirar pipoca aos macacos. A minha caçulinha é tia do neto Raoni. E a Dandara netinha me deixa tão bobo ao vê-la sorrir. E depois ficar no parque, comer chocolate e beber guaraná. Ou então ir aqui pra tirar pipoca aos macacos. A minha caçulinha é tia do neto Raoni. Enorme para o meu neto Benjamin, meu herei. Já traduzi, já mastiguei, já entreguei de bandeja, mas você não quis. Já desvendei seus olhos, alertei sobre os espinhos, joguei as cartas na mesa, mostrei o caminho. Pedi, eu implorei, mas você não. O que lhe convém. Já traduzi, já mastiguei, já entreguei de bandeja, mas você não quis. Já desvendei seus olhos, alertei sobre os espinhos, joguei as cartas na mesa, mostrei o caminho. Eu pedi, eu implorei, mas você não me escutou. Já traduzi, já mastiguei. Maíra e Itaboraí. Lançamento. Depois não reclama. É. Depois não reclama. Depois não reclama. Depois não reclama. Eu vou mandar um axé bem forte pra Arlindo Cruz. Depois não reclama. Agora sim, isso é samba de roda, hein? Clara Nunes, Clementina, embala eu. Mariana Baltar, Pressentimento, de Alto Medeiros e Paulinho da Viola. João Bosco, de Alvin Blanc. Agora eu sou diretoria. Maíra e agora Arlindo, Dora e Samba do Arerê. Aniceto, fundador do Império Serrano. Até as 9 hoje, Muqueca Tiri. Vou chorar, ao vivo. Vou chorar, meu bem. Eu já vou. Com Deus e nós. Eu vou aqui. E depois é juiz. Porque chegou. Vou por aí. Vou chorar, meu bem. Vou chorar. Azeitona, Ovidio Brito, Thiago Papai, Nene Brau e Marcelo Moreira. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Aí eu pergunto o seguinte. Entenderam a pergunta? Estão brincando comigo. Tem alguém cansado aí? Tem alguém enferrujado aí? Então me mostra que eu quero ver até embaixo, gente. Vá! Embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Ensina, ensina, ensina, ensina, ensina mais. Embaixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo, baixo. Ensina, ensina, ensina. Desceu, subiu comigo, vai embaixo. Ensina, embaixo. Lógico, para apresentar para o final, o maestro na regência, nos arranjos, ajudando na produção geral, o grande maestro Ivan Paulo faz barulho! Agora eu pergunto o seguinte, vou chorar, meu bem, pode ser mais alto, né? Vou chorar, meu bem, vou chorar, meu bem. Eu já vou, com Deus e nós. Vou aqui, depois. chegam, tô por aí. Vou chorar, meu bem, vou chorar, meu bem. Vou procurar uma negra que morou aonde, gente? E que tem no nariz, cuidado, a mulher do meu filho. E o nome dela qual é? Samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé. Escuta o som do cantar, tem samba até de manhã. Pra curar o samba e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é rude aturar. Tem o dom de resolver. Força lindo! Agora a madrinha de todas as rosas, ela, Beth Carvalho, a Dinda. De Toninho Gerais. Se a fila andar. Não, eu não estou preparada pra te encontrar, amor. Braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, porque a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, se não for vulgar, e não se exibir por castigo, pois corro o perigo de nossos amigos me virem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar, me encontrar. Samba, eu lhe peço. Que foi nosso amor, laraiararaiá. Se você chegar, me encontrar, samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Não, eu não estou preparada pra te encontrar, amor. Nos braços de outra pessoa, só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, não vou vulgar, e não se exibir por castigo, pois corro o perigo de nossos amigos me virem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar, me encontrar. Eu lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor, laraiararaiá. se você chegar, se você chegar e encontrar, e encontrar um samba, eu lhe peço um favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. Laraiararaiá, nosso amor. Agora você junta Alfredo Del Penho, Pedro Miranda, João Cavalcante e Moisés Marques, de autoria deste último. Vamos ouvir Poeta é Outro Lance, projeto chamado Alagados. Lançamento também, galera. Valeu, Alfredinho. Saudades democráticos. Viva Lapa, viva o samba! Debutei na poesia, não sem muito sacrifício. Mergulhei num novo vício, com frescor e com vontade. Um poeta de verdade, bem mais velho no ofício, me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. E na universidade, dando os meus primeiros passos, estreitei primeiros laços, fiz do samba meu escudo. Compreendi que a estrutura, mais do que a literatura, é 50 de estudo e 50 de loucura. É 50 de estudo e 50 de loucura. Eu não sou Chico Buarque, nem Paulo Pinheiro, nem Ney, nem Aldir, mas tenho a minha arte, uma pequena parte pra contribuir. Um amigo bem sincero disse sem nenhum romance: pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. Pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. O sabor da emoção, repentinamente amargo, rascunhei a frustração, cruz maltine em papel pardo. Com o tempo a tinta pega, sendo assim eu não me rendo. Argumento com o colega, insistindo um dia aprendo. Argumento com o colega, insistindo um dia aprendo. Debutei na poesia, não sem muito sacrifício. Mergulhei num novo vício, com frescor e com vontade. Um poeta de verdade, bem mais velho no ofício, me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Me contou que o mais difícil é ter mais simplicidade. Mais simplicidade. E na universidade, dando meus primeiros passos, estreitei primeiros laços, fiz do samba meu escudo. Compreendi que a estrutura, mais do que a literatura, é 50 de estudo e 50 de loucura. É 50 de Chico Buarque, nem Paulo Pinheiro, nem Ney, nem Aldir, mas tenho a minha arte, uma pequena parte pra contribuir. Um amigo bem sincero disse sem nenhum romance: pra cantar tu leva jeito, mas poeta é outro lance. Pra cantar tu leva jeito,

nasce sabendo nem o beabá. Ninguém, pra conhecer a chuva tem que se molhar. Deus Carvalho. Passarinho é posto pra fora do ninho pra ter que voar. E pra sentir saudade é preciso antes saber o que é amar. Já terminei. Descobrir aquele ponto do meu corpo onde escondo meu segredo pra você. Pra me explicar, amor, qual a razão das linhas tortas que estão aqui na minha mão. Eu ainda sou a mostrar como é feliz. Eu ainda sou aprendiz. Vem mostrar como é feliz. Pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acendi o fogão, botei água pra esquentar e fui pro portão só pra ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco só pra ver o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa, triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa, triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané. Esta é a minha homenagem aos poetas do samba e aqueles que carregam com todo carinho sua chama. Vem. Quando bate uma saudade triste, carregado de emoção, ou aflito quando um beijo já não arde, no reverso inevitável da paixão, quase sempre um coração amargurado pelo desprezo de alguém, é tocado pelas cordas de uma viola. É assim que um samba vem. Quando um poeta se encontra sozinho num canto qualquer do seu mundo, vibram acordes, surgem imagens, soam palavras, formam-se frases, mágoas. Tudo passa com o tempo, lágrimas,